Happy é o som que no chão pesadão. Happy é o som que no chão pesadão. Happy é o som que no chão pesadão. Happy é o som que no chão pesadão. O movimento invadiu a cidade, contagiou a massa de todas as idades. Do vinil ao toca-fita, pode ir pra sabotagem. Somos o gueto, Notorious Big Tupac. Nasceu na Jamaica nos anos 60, Nova York expandiu, ecoou o planeta das ruas pro mundo. Hip hop representa. Tem grafite pelas ruas, street tem cimentura. Moleque da batalha, sarau, literatura. Nós é a rua. Era só um pivetinho que brincava de rimar. Morava no Calux, tinha um sonho de gravar. Do papel e caneta pro pau, 509 no topo mais alto. Do morro descendo o asfalto, vem com nós, mão pro alto. Rap é o som, tem o chão pesadão. Rap é o som, o lowrider sai do chão. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. O som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. A trilha sonora que contagia. O meu plano é agitar cenário rap. Essa turnê pelo Brasil vai ser the best. Levanta a mão, vem com nós e se diverte. Respeito é pra quem tem, vem com o chefe. Nossa cultura é referência pros pivete. Os pano da hora, boné, os mano veste. Quando toca nas pistas enlouquece. Pela night, nas baladas amanhece. Old school, nisco, pra quem curte o flashback. Os normais, os loucos que... Curte a fest, na SUS, mano, curte rap. Na norte a rapa, fortalece, na zona oeste. Curte black, na ZL, curte trap. Até os bot, os nerd, no ABC virou febre. Dos tiozinho, aos pivete, viral na net. Nós agita, então vem no clima. Nós é mesma fita, os neguinho é zica. Nós tumultua, nós bomba a pista. Nós é mesma fita, tio, os neguinho é zica. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. O som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. A trilha sonora que contagia, rapa. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. Vem com nós, o som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. Vem com nós, a trilha sonora que contagia, rapa. Tamo chegando de fato, chegando então. Movimento é só progresso aliado. Ninguém nunca entende nada. Como vivemos, o rap é nossa cara. Seja vai do cenário ou trap. Vou falante agora, eu tô do break. Nada disso é recente, moleque. Já faz tempo que eu faço essas tracks. Só quero minha parte, que eu vim lá de baixo e conheço o fundo do poço. Preciso de grana pra sair da lama. Brasil, já pede socorro. Essa é parada perdida e todos molhados. Logo mais, tamo voltando com tantos pagos. Pra mostrar que nosso rap tomou a cidade. Confirmar tudo que eu fiz sempre foi a verdade. Porque é nossa cara, não deixa falha, mente blindada. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. O som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. A trilha sonora que contagia. Mulher, sexo frágil? Só que não. Aqui o que não falta é disposição. Rap é respeito, mó conexão. Rap é compromisso, prega a união. Reconhecer nossos direitos, essa é a missão. Lá, lá, lá. Respeito às minas, consciência coletiva. Lá, lá, lá. Respeito às minas, consciência coletiva. Valorize as origens, preze o caráter. Preconceito é por engano. Entre nessa vai, numa só frequência. Almas na estrada, o som que bate forte em todas as quebradas. Ideia positiva, as mina correria, domina a poesia. Nosso sonho não é utopia. Respeito às mina, é nossa cara. Mariana, rap é nossa cara, rap é nossa cara. O som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, rap é nossa cara. A trilha sonora que contagia. Rap é nossa cara, é nossa cara. O som que bate forte em todas as quebradas. Rap é nossa cara, é nossa cara. A trilha sonora que contagia. Rap é o som, tem no chão pesadão. Rap é o som, tem no chão pesadão. Rap é o som, tem no chão pesadão. Rap é o som, tem no chão pesadão. pesadão.